seus brincos são as conchas que se banham nas praias do mar. Seus dentes são as pérolas que ninguém ainda pôde buscar. Seus cachos são de ouro, do ouro que o sol dá pro mar. Que bonitas areia do mar, ai, ai. Que bonito as areias que dormem no fundo do mar. Escolheu para seu leito as areias do fundo do mar. Vou cantar para a senhora que ouve o meu saravá. Vou cantar para a rainha que dorme no fundo do mar. Vou cantar para as areias onde dorme Dona Iemanjá. Vou cantar para as areias que dormem no fundo do mar. Seus brincões são as conchas que se banham nas praias do mar. Seus dentes são as pérolas que ninguém ainda pôde buscar. Seus cachos são de ouro, que o sol dá pro mar. Que bonita essa areia do mar, ai, ai. Que bonitas areias que dormem no fundo do mar. Quando eu canto é para salvar Iemanjá, que escolheu pra seu leito as areias do fundo do mar.